Milton vai cair! Vai cair todo mundo que nem pato quando nós artistas subirmos nos palcos e falarmos o que quisermos. Por isso, vocês artistas que me assistem, saibam da sua importância maior e não apenas de se encontrarem formalmente com outros artistas. Como diria Milton Nascimento: todo artista tem de ir aonde o povo está. E não se encontrar apenas em imitações baratas de pubs. Devemos passar algo mais. E juro que ficaria muito mais feliz se, em vez de ter esculachado alguém aqui presente, tenho agido com a prepotência de meus 24 anos.